Deixa eu mandar um abração especial a toda a galera de João Alfredo, Pernambuco. Minha amiga Nenê Barros, patrocinadora estourada do nosso novo CD, meu gente. Deve ter Edson Ribeiro no Bar da Sopa, pertinho da casa da Dona Nenê, pra gente arrochar bem gostosinho, viu, Dona Nenê? Bora sim, ó. Tenta, até que eu tentei, só que não existe curso pra esquecer. É saudade, você tinha razão, agora sobrou só eu, você e a solidão. Mas eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo, agarrado na turbina de um avião, pra tirar você da minha cabeça, porque eu já te esqueci do coração. Bora assim, ó. Me ajuda aí, volta pra mim, senão o teu bebê vai virar um bebê. Me ajuda aí, volta pra mim, senão o teu bebê vai virar um bebê. Ei, sofrência! Tenta, até que eu tentei, só que não existe curso pra esquecer. É saudade. Tem curso pra esquecer, gente, viu? Tem curso sim, é o CD do Edson Ribeiro e um litro de uísque, viu? Mas eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo, agarrado na turbina de um avião, pra tirar você da minha cabeça, porque já te esqueci do coração. Bora assim, ó. Me ajuda aí, volta pra mim, senão teu bebê vai virar um bebê. Me ajuda aí, volta pra mim, senão o teu bebê vai virar um bebê. Me ajuda aí, volta pra mim, senão o teu bebê vai virar um bebê. Me ajuda aí, volta pra mim, senão o teu bebê vai virar um bebê. Essa vai pra toda a galera. João Alfredo, Pernambuco. Bora, Dene Barros, bora sim, bora, minha filha.